Torre Azul 4298, estabilizando ILS, avistado. 4298, cheque trem autorizado, pouso, 120 graus, 8 nós. Centro de baixo checado, 4298. Portão Juliette, gol 9278. Juliette, portão 5. Posição número 5, gol 9278. Vento para o 4298, por gentileza. Vento 090 graus, 109. Integrado. Boa noite, 370 autorizado. Foto. Cópia, 36370. Desejado Fortal, 370, rota Pesolo 9, decolo no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Frotin, 5474, transponder, controle 698. Complementando curva esquerda, pois é colagem. Boa noite, chave 313, localizador. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando 6313. Afirmativo 190, só um minuto. Cadê outra aproximação? Já estamos apressados. Colagem, o trip, o vento 100 graus, 62 nós. O trip 5216, ela está iniciando a decolagem, observando a aeronave, observando a pista. Livrou 4298. Estimativo, 1219 solo. 219, obrigado. Solo Salvador, boa noite, o 4298. Gente, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Alfa reportará a Juliette. 5216, decola 05, chama o controle, frequência 119, decimal 8. 198, muito obrigado, trip. 100 graus, 10 não é livre pouso, puxando 0. Livre pouso, né, 303. 0, decola da 10, com curvatura esquerda, no perfil da MOMO, subida MOMO, Coquibo, após voo direto. 5502, transponder, controle 19.8. Controle Salvador, muito boa noite, trip 5216. MOMO, a posição Coquibo e após voo direto. Autorizado na base 0, decola da 10, pode decolar de curva esquerda, MOMO, Coquibo. 5502, transponder, controle 119.8. Correto, chame na posição 1-2 quando pronto para acionar. Afirmativo, chamar a... Está pronto para o pushback acionamento já. Chamar, está pronto? Chamando o passarelo, está pronto? Afirmativo, pronto para o pushback acionamento. Sim, só um minuto. Só dona vez na escuta. Prossiga para 2-1 na escuta. Condição de agilizar o táxi até o portão 9, então o tráfego é passarelo na posição remota, solicitando push. Ciente, positivo. Ele pode prosseguir com o táxi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, ou 4-2-1. Passarelo 224, após tráfego azul no portão 9, parque autorizado, push back acionamento e chame para o táxi. Afirmativo, vai coordenar aqui após o passarelo azul, a gente vai fazer o push back acionamento e chamando para o táxi. Boa noite, Xanamé 303, livrou. Xanamé 303, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Salvador, trip 5216. Go ahead. Request flying head in Aracaju. Me tem pouco de parte entre traffic Aracaju to Salvador. Me tem pouco de parte. 5216, thanks. Um minuto. Desculpa. Xanay 63 na 3 na escuta? Na escuta, próxima Juliette. Gente, condição de agilizar o táxi até o portão 4? Agilizando pro 4, né? Deu 3. Obrigado, hein? Nada. Na escuta? Ortega, então, no 604. Ok, tô com tráfego passarido, já tá quase finalizando o push, vai iniciar o táxi, após esse tráfego indo correndo seu início, ok? Eu ativo no 604. Passaredo 2224 para o táxi, 33 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Fortaleza. Passaredo, Alfa Índia, topando esperando no zero, lá 2895, ajuste 1012. Frente, Alfa Índia, topando esperando para a torre, 1-1-2-5-2-2-4. Quatro após passarelo autorizado, pushback funcionamento 2, Chemtex. Passando passarelo tem livre pushback funcionamento, vou no melhor quatro. Torre é o 2234 Passaredo, próximo ao ponto de espera está pronto. Está autorizado, a linha é decolável. 1200 graus, 89224. A linha decola 2224. Desce 2000 pés, autoridade LS, reporte localizado. Desce 2000 pés, autoridade LS, reporte localizado. Fora de solo. Gente. Passarinho 224, decola 17, controle 119.8. Agora com o controle 119.8. Obrigado, boa noite, bom trabalho, bom final de semana aí. Boa noite. Salvador, boa noite, passarinho 2224. Total 9907, na chegada bom, fita para 4000, ajuste a 012. Total 9907. É, na Recife. 3 horas e 55, 79 bode. Vai acender para 190 no perfil da Momo, 2224, passaredo. Direito, no Pato Espera, 2295, agradece, boa noite, não me engano, passa. Próximo Porto Espera, visual para a nave nacional. Que o 605 já liga agora direto. Guardando autorização da EL, queria ver, obrigado. Obrigado, 426. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, estabilizado localizador, visual para o campo. Continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua aguardando 4235. 2287, estou confirmando, nível autorizado está o 340. Está pronto, cópia? Pronto para cópia, 340, 19287. Visual Salvador Guarulhos, 340, rota via plano, bridge, Zulu no meio, para o Hotel Zulu. Decola 1-0 com curva direita, no perfil da Dael Leda, após Leda voa bridge. 5507 transponder, controle 119.8. Frente 340, bridge up Zulu no meio, bravo Hotel Zulu, decola 1-0 com curva direita. Dael Leda bridge, 5507, 19.8. Chame para o Antônio, pode falar. Obrigado. E o 5972 na chegada Bonf, desça para o 070. Para o 070 na Bonf, o Rio 5972. 14235, cheque trem de pouso, 100 graus, 8 horas. Está baixado e travado, pouso autorizado, azul 4235. 604, decolou os 21, controle 119, decimal 8. Dando uma grande, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, voando 604, passando 2500, a saída Momo Prat. Voando 604, contato Prat, no solo 370 na saída Momo. 370, Momo Prat, gol. O 204, suba ao 070. 070, autoriza lotar, da presente. A coordenação com o centro, para direto de chefe. Afirmativo. Passarei 204, suba para 190.0070, abaixo da coordenação. Afirmativo, então vai acender para 190, está aguardando a coordenação. Passarei 2284, após Momo, está autorizado voar direto de destino. Após Momo, direto destino, Juazeiro do Norte, obrigado. E o 5972 desça para o 050. Para o 050 e o 5972. Inclusive na Azul, bem-vindo, prossiga via Alfa Quilo, pátio 3. Alfa Quilo para pátio 3, azul 4235. Controle, o total poderia voar direto na ponte de terra? 9907, mantenha a chegada. Está mantendo. Boa noite, PT. 7595, como é que você fala com a HF4? 7595, a Sônia é identificação. Chegou? A 604, informação de troca, alta pressão, frente a 8 milhas, cruzando 105 para 190, é um ATR-72. Confirmo, monitor número 500 agora passando no ao nível 120, igual no 604. Igual no 604. 5595 na posição Conde, foi bom para a chegada bom, reporte no ideal. Ok, na chegada bom, vai reportar no ideal, 5595. 9907, vista para 2000, o ajuste é 1092, autorizado e LETEC, sem reporte localizador. Só 9907, copiou o controle? Ajuste, proceda. Vista para 2000, o ajuste permanece, reporte localizador. Vista para 2000, reportaremos no localizador, 32. Firmando nível 360? É, 380. Só um minuto. Tem a saída pra vir? Dael. Dael. Palminhas 04, chame o CPC na frequência 125.45, alternativa 1.2685. Ô senhor, 2.5.5.2.35, obrigado, bom trabalho, tchau tchau. Tá bom, vou. São Salvador, Gol 9227. Me chamou? Gol 9227. Solicita autorização, acionamento na posição 5. Teve acionamento, chama para o push. Porta push, Gol 9227. Ajuste 9013, reporte localizado. Para 2000, na bomba 9093. Reportará estabilizado, Rio 5972.